93.7 FM. A informação com Pedro Carvalho. Carlos Robalo Cordeiro, o pneumologista, analisou a evolução da pandemia em Portugal e deixou alertas, quer para os portugueses, quer para as autoridades, acerca do desconfinamento. O chamado desconfinamento vai ser iniciado um pouco antes, depois da Páscoa. E, portanto, a Páscoa está muito neste momento no imaginário das pessoas e todas as pessoas falam muito de Páscoa. É preciso muito cuidado com esse período. Para que não haja um Natal em Abril. É preciso muito cuidado com a Páscoa para não haver um Natal em Abril, os alertas de Carlos Robalo Cordeiro, pneumologista. A Sociedade Portuguesa de Pediatria divulgou uma posição conjunta com a Direção do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos e a Comissão Nacional de Saúde Materna da Criança e Adolescente. As entidades chamam a atenção do Governo para as consequências do fecho prolongado das escolas. Francisco Abocacis revela que estamos a roubar aos nossos adolescentes anos preciosos. O que nós afirmamos no documento é que se deveria começar pelo grupo dos mais novos e por dois motivos muito simples. Um, porque de facto é o grupo onde a doença ainda é mais ligeira e, portanto, não parecem ser nem ficar gravemente doentes, nem ser veículo de transmissão da doença. Só até três motivos. Outro, porque são aqueles grupos que precisam muito do apoio dos pais. Isto é tudo muito bonito, mas os pais estão em teletrabalho, não conseguem estar simultaneamente a trabalhar e a dar apoio a uma criança de 7 ou 8 anos que não consegue, obviamente, fazer telescola sozinha. E, portanto, são o grupo que também aprende menos em telescola, porque não tem essa autonomia, portanto, permitiria aos pais poderem trabalhar com mais normalidade. E, portanto, por esta ordem de grandeza, seriam aquele grupo mais prioritário a entrar na escola. E também não são um veículo de transmissão, parece não serem um veículo de transmissão tão importante como os mais velhos. Mas o que nós defendemos é que todas as crianças devem voltar à escola. Atenção, se calhar podem voltar todas no mesmo dia, mas muito rapidamente deveriam voltar os grupos etários mais velhos. Porque, embora possam ter mais alguma incidência da doença, essa é sobretudo a partir dos 18, entre os 18 e os 24, mas muito raramente tem doença grave. Portanto, a doença grave continua a ser excepcional neste grupo etário. Ela existe, nós temos alguns casos, eu trabalho em cuidados intensivos e, portanto, temos tido alguns casos em adolescentes e em crianças mais novas, mas são excepcionais. Nunca passou pela cabeça de ninguém fechar todas as escolas do país porque uma criança tinha uma sepsis meningocócica, por exemplo, uma meningite mais grave. Não passaria pela cabeça de ninguém fechar todas as escolas. Portanto, isto é uma medida extrema e depois... Se é verdade que em termos de ensino são os grupos mais novos que sofrem mais, porque não conseguem aprender em telescola, também é verdade que em outros aspectos muito importantes da escola, como a socialização e permitir às crianças terem um ambiente mais normal, muitas que vivem em meios vulneráveis, é na escola que encontram um ambiente de alguma normalidade, os grupos mais velhos, nomeadamente os adolescentes, se pagam uma fatura muito pesada também. Os pediatras exigem a reabertura urgente das escolas. Amanhã realiza-se mais uma sessão do projeto Clube Juvenil de Poesia da Biblioteca Municipal Fernando Pinteiro Santos, entre as 18h30 e as 19h10, dirige-se ao público juvenil entre os 13 e os 19 anos. A iniciativa realiza-se através da plataforma Microsoft Teams, é dinamizada por Margarida Batista, tem como objetivos desenvolver o interesse pela poesia, contribuir para a sua divulgação e incentivar a sua leitura e criação junto dos jovens. Boa tarde, boa quinta-feira. Ainda bem que está desse lado. A partir de agora e até às 8 eu vou estar por cá consigo. Sou a Mónica Amaral, espero que esteja a ter um ótimo dia.